André Cidis, o mural. Um blog mais longe o certo. O que aqui é um sucesso atrás do outro Lampião. Alô, dona Tereza, tamo de volta. Completou 18 anos e agora quer sair. O pai e a mãe deixou, vai pro bega divertir. Se os maloca te botar, menina, vai te machucar. Se os maloca te botar, menina, vai te machucar. É virgem. Você pensa que eu já dei. Olha, rapaz. Eu não acredito. Não, eu não acredito. Eu nunca aceitei. Ah, mentira, mentira. Não, vai, não. Bota de empurrica, chama essa se machucar. Bota de Vou botando. Olha só do Lampião. Essa é a turma do Cangaceiro. Em nome de Canga Produções, tamo de volta. Canta, menina, canta, vai. Eu sou filho, amor. Você pensa que eu já dei. Tá pra mim, Davi. Eu falei, não acredito. Digo que eu nunca aceitei. Bota de empurrica, chama a se machucar. Bota de empurrica, chama a se machucar. Bota de empurrica, chama a se machucar. O que? O que? Hoje eu só quero te dar. Bota de empurrica, chama. Bota de empurrica, bota de só o Lampião. É isso. Só pra aquecer, tamo de volta. Repertório novo. É a turma do Cangaceiro. Mais um sucesso, hein?